Fecheiro 13, página 121, capítulo 4. Muitíssimo devagar, completamente preparada. O calendário de parede de Felícia Mata marcava sexta-feira, 22 de agosto, 1994. Tudo batia certo. Pelas 10 da manhã, ouviu-se um motor abafado aproximar-se da entrada. Milene encaminhou-se na direção do portão. Não havia engano possível. Era o carro de serviço do tio Rui Ludovice, que vinha buscá-la. Tal como previsto, encontrava-se estacionado à sombra das palmeiras e uma das portas estava completamente aberta, com o senhor Frutuoso segurando-a atrás do seu braço. Mas não valia a pena o motorista manter-se tão estático, porque ela iria demorar. Os seus passos iriam ser propositadamente lentos. Estava vestida com as bermudas cor de laranja de Claudina e desceu consigo mesma, já só transportava o saco a tiracolo, o chapéu de praia debaixo do braço e no meio do peito o coração batendo tranquilo, tão tranquilo que nem o sentia. Também não olhava para trás, embora soubesse que Felícia e Ana Mata tinham ficado a vê-la afastar-se na direção do carro de serviço do tio. Por certo que Felícia estaria a dizer-lhe algumas daquelas palavras que ela mesma já sabia de cor e, contudo, não iria voltar-se para lhe acenar. Não queria perder um átomo de concentração. O senhor Frutuoso até inclinou a cabeça, dando-lhe os bons dias, sem que ela respondesse fosse o que fosse. Não tinha vontade de dizer nada àquele homem que costumava mirá-la pelos espelhos dos carros, escrutando-lhe o interior, como se tivesse um anzol em cada olho e quisesse trazer à superfície o que ela não lhe queria mostrar. Aliás, o Frutuoso ainda tinha dito, antes de partirem, naquele voo rasante que o grande carrão fazia sem se sentir: olhe que deixa ali o seu carrinho e eu nem sei se depois teremos tempo de cá voltar. Remexendo em papéis e consultando o próprio mapa de serviço: que pena que fica ali o seu Cliozinho ao torreirão do sol, menina Marilene. Se ao menos o pusesse debaixo de uma árvore. Era o senhor Frutuoso, querendo fazer conversa, procurando introduzir-se nas ranhuras da sua vida privada, como habitualmente. Ela, porém, estava preparada para enfrentar uma situação bem mais importante e apenas tinha feito sinal que avançasse. Depois, o carro do tio voara rente ao chão e Milene só tinha tido tempo de alinhavar, em definitivo, a ordem pela qual iria apresentar os factos, completamente concentrada. Em redor, os campos continuavam secos e áridos e o palhuço amarelo, desbotado, junto aos pés das árvores ou encostado às paredes, tinha já assumido a cor da prata. E numa e noutra berma apresentava sinais de arroteamentos por fogo controlado, que em alguns locais havia atingido o próprio arvoredo. Na paisagem branca, largas manchas de pasto queimado ornamentavam as curvas da estrada. A ideia que se tinha era de que bastaria um fósforo para incendiar o mundo em Valmares. O motorista tinha continuado a falar sozinho. Estrada miserável, estrada miserável. Não, Milene não responderia nada. Se respondesse, seria só para dizer, apoiada nas palavras dos outros e nas suas próprias certezas, o que tinha conseguido apurar. Palavras e factos. Embora o que lhe viesse à cabeça, em primeiro lugar, fossem as palavras. Fechava os olhos, para não se desconcentrar. Fechava-os com força. Dizia para si: foi assim, tios e tias. Introibo ad altarem dei, pax domini, totus tuos, caixa das almas. De que nos aproveitou o nosso orgulho e de que nos serviu a riqueza unida à arrogância, se tudo isso desapareceu como sombra. E nós, com os nossos olhos fechados, enxergarmos à nossa volta, para fixarmos todas as palavras para contar aos nossos tios. Mas os factos, esses, viriam em primeiro lugar. Revendo-os, um a um, tudo acontecerá assim. Primeiro, tinham vindo bater-lhe à porta os agentes da Guarda Nacional Republicana. logo de seguida, os cavalheiros de preto a pedirem-lhe dinheiro. Depois fora aquele vai-vem de decisões, umas para diante, outras para trás, no interior de casas brancas e diante de mesas de mármore, e eles ausentes. Ela é que tinha gritado, no patamar de uma daquelas escadarias de mármore também, que não queria autópsia, que não a queria retalhada, e havia gritado em nome do tio poderoso, incontactável, e tinha conseguido o que pretendia, por causa dele mesmo, do incontactável. Mas todos eles, incluindo o tio poderoso, é que haviam estado ausentes, e não ela. Por isso mesmo, agora que iria encontrá-los, nada de abissos, abissum invocat para ela. Tudo só para eles. Ela apenas iria contar como tinham ocorrido os acontecimentos, e mais nada. Os dados que dias antes se haviam entornado para fora de sua cabeça, tinham-os ela recolhido e encadeado, de modo a tudo resumir em duas ideias-chave, muito precisas, duas. Por isso tinha o coração tranquilo, nem o sentia. Ao chegarem ao quilómetro 44, o frutuoso tinha corrido para lhe abrir a porta do carro e ela havia saído, sem lhe dizer uma palavra. Sentia-se muito bem, estava calma, estava preparada. Mas nada iria acontecer como imaginara, nem como tinha previsto, nem como havia desejado. De facto, ao entrar no interior de Vila Regina, o seu coração não batia, não precisava. E até num primeiro momento, tudo lhe parecera intacto. O bengaleiro da entrada continuava a segurar em seus braços os três chapéus da avó Regina. E o espelho, onde ela costumava assomar-se antes de sair, parecia pronto a refletir a cabeleira lilás. Os espaços marcados nas paredes por quadros que haviam sido retirados mantinham as mesmas auréolas escuras em torno das manchas claras. A passadeira vermelha, presa aos tacos de madeira por uma fieira de ganchorras, não só se encontrava no mesmo lugar, como oferecia, ao andar, o mesmo leito macio, onde os passos morriam delicadamente, como a avó gostava. Ela tinha avançado pela passadeira, quase sem passos, como se tudo estivesse intacto. Ao avançar, antevia o friso da sua família reunida em torno da mesa de cerejeira, à sua espera. Previa-os, todos juntos, cada um com sua pergunta engatilhada, um tirocínio agendado. Mas, quando chegou à sala, que a avó costumava designar por living room, era como se não estivesse ninguém. Só as duas tias se encontravam ali reunidas e estavam sentadas nos dois lugares, antes ocupados exclusivamente pela avó Regina, o fauteuil da esquerda, de onde ela enxergava o jardim, o fauteuil da direita, de onde via a televisão. Havia 20 anos que era assim. E as tias sabiam disso. E, no entanto, lá estavam, as duas sentadas, afundadas nos lugares da avó. Era muito chocante. Sentia-se preparada para contar tudo o que sabia, mas não para contar só a duas pessoas, e ainda por cima ocupando lugares que não lhes pertenciam. Milene pensou, desgostosa com o que via. Vão ter de sair dali. Quando me virem, vão ter de se levantar. Só depois de se levantarem eu posso explicar o que se passou. E Milene ficou à porta do living room, sem entrar, para que elas compreendessem, para que elas saltassem daqueles lugares, pedindo-lhe desculpa, assim que a vissem. Mas as tias, naquele momento, não eram duas tias. Eram apenas dois desgostos sentados. As tias não poderiam compreender a mensagem que lhes enviava. No lado oposto da sala, as tias estavam em frente uma da outra, dizendo palavras soltas e nasaladas, como se as suas caras, por dentro, estivessem cheias de lágrimas, inconscientes e exaustas. Duas dores que tivessem tomado forma humana. Milene não tinha nem 10, nem 15, nem 20 anos e achou que aquela não era uma aldeadura boa para lhes dizer que se encontravam sentadas onde não deveriam estar. Milene conhecia a vida das tias. Sentiu pena das tias. Não, não iria provocá-las. Até porque a tia Gininha já a tinha avistado e chamava. E então ela, colocando-se à altura das circunstâncias, de coração tranquilo, tinha-se aproximado, pé ante pé, e a tia estendera-lhe a mão, falando-lhe muito baixo, como se não existisse, como se fosse apenas uma sombra de pessoa com longos cabelos de rapariga. Minha querida sobrinha, minha querida sobrinha. Beijaram-se. Ou antes, a tia Gininha tinha-lhe passado a mão na face, apertando-a contra si em silêncio, durante muito tempo. E por fim balbuciara, deixando-lhe marcas úmidas por toda a parte: Tu foste a única testemunha. Iniciando um novo soluço que não tinha fim. Era um momento difícil. Milena estava preparada e a preocupação de se encontrar preparada e querer ser prestável desviava-a da efusão do amor e da pena que sentia pelo desgosto das tias, sobretudo a tia Gininha, de quem ela tanto gostava. Estava unindo os joelhos, comprimindo-os com todas as forças, os olhos fechados. Sim, completamente preparada, como a notícia que passa como um navio que vai. Na verdade, eu estava a ouvir os Simple Minds, a ouvir Live in the City of Light, quando eles chegaram. Mas não, não ia começar de qualquer maneira a relatar os fatos. Milena apenas disse, muito baixo, para não incomodar as tias: Tias, posso contar tudo o que as tias quiserem saber. Lembro-me perfeitamente de todos os passos que foram dados. Tenho tudo aqui, dentro da minha cabeça. A tia Ângela Margarida, completamente recostada, apenas perguntou: Como foi isto possível, Milena? Como foi? Também a voz da filha mais velha, da avó Regina, se apresentava umedecida, embora soasse de uma outra forma, mais grossa, mais forte, molhada porventura por um líquido com mais densidade. Iria, contudo, ser muito difícil começar a responder às tias, porque as frases delas não pegavam umas nas outras. Milena nem dispunha de tempo para desejar que se levantassem daqueles fauteuis. De tal forma, os desgostos das tias as tinham posto exangues. Ângela Margarida, apesar de tudo, mais enérgica do que Gininha, tinha-lhe dito: Já nos contas tudo como deve ser. A tia Ângela Margarida, com um olho mais inchado do que o outro, um papo no olho esquerdo, a tia ainda disse: Tudo isto foi muito triste, muito grave. Senta-te, Milene. E ela própria, como uma sombra, se levantou. Mas não, aquele não iria ainda ser o momento. Como se ligada a uma corrente elétrica gerada por estupefação, a tia Gininha havia começado a discorrer, soturnamente, sobre a injustiça daquele momento, invocando o facto de elas, as duas filhas, sempre terem acompanhado a mãe, sempre terem vivido cheias de preocupação pela sua saúde, sempre a telefonarem de toda e qualquer parte para se inteirarem do seu bem-estar. E logo numa altura em que, por coincidência, se encontravam ausentes, é que todo aquele desenlace se tinha dado, dizia a tia Gininha. E sufocada pelo desconcerto da vida, a tia mais nova tinha-se levantado de fauteuil, ficando finalmente livres os dois cadeirões, de braços abertos, como se esperassem pela entrada da avó Regina. Os dois fauteuis, desocupados, enquanto as duas tias, ambas levantadas, comparavam a boa morte da mãe, que todos mereceriam, com a morte estúpida que tinha acontecido. As tias, desfeitas, cruzando-se pela sala fora, imponderáveis, como se caminhassem no espaço, perdidas como se estivessem num deserto, dizendo uma para a outra que nunca tinham experimentado nada de semelhante em suas vidas. As tias, iguais. Uma alta, a outra baixa. Uma quase morena, a outra quase loira, diferença que desde sempre acentuavam no cabeleireiro. Não importava. As duas quase belas, principalmente a tia Gininha, as duas a pensarem que tudo nas suas vidas se tinha deslocado sob o efeito daquele terremoto, sem compreenderem como a vida tinha-lhes aprontado uma cilada. E as tias andavam às voltas, murmurando frases soltas. Quando a palavra cilada apareceu, a tia Ângela Margarida suspendeu as lágrimas. Ela não estava de acordo. Não se tratava de uma cilada, mas de várias. Várias ciladas, aprontadas por pessoas concretas, algumas delas com objetivos concretos, persecutórios, pessoais e até políticos. Em seu entender, os irmãos iriam ter de reagir, movendo ações contra os responsáveis. Que ações? Perguntava Gininha. Mas o espírito das tias não se concentrava. Voava para cima do aparador, onde estavam dispostas as fotografias. Várias fotografias da avó Regina, desde criança tenra idade, até um pouco antes de usar o cabelo pintado de lilás. Com o marido, no dia de casamento, com o sogro, junto do Chrysler, com os três filhos mais velhos, com os cinco filhos, incluindo as raparigas, as duas menores, os cinco em redor da mãe, e depois menos um, e depois menos dois. Cada momento da vida congelado em seu retângulo de estanho e prata. De seguida, a avó Regina, já de rosto vincado, só com três filhos. A avó Regina com os netos. A avó Regina sozinha, de costas para a fábrica. O friso de uma vida inteira ali estava. Sim, era preciso fazer qualquer coisa. E fazer qualquer coisa significava processar judicialmente, no mínimo dos mínimos, quatro entidades distintas. Quatro. Um processo contra o novo lar, onde haviam desfigurado o nome da mãe, designando-a por Maria Soares. Os dois nomes, intercalares, do seu nome completo, inacreditável. Quem poderia reconhecer Regina Maria Soares Leandro em Maria Soares? Esse seria o primeiro processo. Outro contra o hospital, que devolvera à estrada uma pessoa acamada, sem avaliar o estado em que se encontrava. Outro contra os dois funcionários que a tinham deixado escapar. E ainda outro contra os jornais, que haviam publicado aquelas sórdidas mentiras. A filha mais velha da avó Regina contava pelos dedos. Ao todo seis, seis ações, não quatro. Mas o que iriam resolver tais processos? A tia Gininha tinha-se sentado no sofá mole, o grande, onde uma pessoa se afundava. E os seus joelhos, de longas pernas unidas, ficavam perto do queixo. Ângela Margarida, na sua frente, contava pelos dedos. Seis, se não forem mais. E a fuga da mãe, pela areia fora, até ao portão da fábrica, como explicas? Quem processas? Um impasse entre as tias. Na verdade, quando pensavam na mãe em camisa de hospital, rastejando por entre os carris até à fábrica e tudo mais que se lhe tinha seguido, sentiam-se perdidas. Pensando nesses tristes detalhes, uma em frente da outra, as duas tias eram só uma, mergulhadas na penumbra verde da casa, perplexas. O amor filial transmutado em espanto. As imagens concretas da morte a entrarem-lhes pelos olhos dentro, a oferecerem-lhes taças amargas de obscenidade. As tias sentiam-se atingidas, no fundo da alma, por um gesto que a vida lhes atirava escarninhamente à cara. Era a segunda vez que falavam uma com a outra. A primeira tinha sido na noite anterior, quando haviam voltado de férias, mas era sempre ali, nas imagens aterradoras do portal, que paravam. E paravam porque tinham a suspeita de que a hora da morte funcionava como uma parábola da vida anteriormente vivida. Um conto lido da frente para trás, tal como a mãe costumava dizer a propósito do pai. Mas agora elas ainda não sabiam ler aquela parábola que a vida lhes arremessava. Naquele instante, tudo o que queriam era compreender. Por que razão? Alguma coisa sem nome havia disparado setas certeiras sobre todos eles. E as duas tias manifestavam toda a sua desorientação no meio da sala, enquanto Milene continuava à espera do seu próprio momento. Aliás, as tias nem pareciam dar pela sua presença. Era como se o acontecimento que passavam em revista e o futuro que pareciam querer delinear não tivessem nada a ver com o que Milene tinha para dizer. como se não houvesse qualquer tipo de relação entre o que ela tinha testemunhado e guardado dentro da sua cabeça e a vida concreta das tias. Na verdade, a tia Ângela Margarida, com as duas pálpebras inchadas, uma muito mais do que a outra, nem olhava para Milene. Desfiguradas, as duas tias apenas se olhavam mutuamente. Então, Milene consultou o relógio, retirou um lenço do saco e assoou-se com força para dentro dele. Havia chegado o momento de dizer o que tinha para dizer. Estava preparada, cheia de ânimo e coragem. Dobrando o lenço e guardando-o, Milene disse: "Tias, pois eu posso contar como foi. Não presenciei tudo, mas sei muita coisa. Começando pelo princípio. Eu estava sentada aqui mesmo, onde me encontro, a ouvir os Simple Minds, quando os agentes da GNR tocaram à porta." As tias voltaram-se para trás e encararam-na ao mesmo tempo, admiradas, como se estivessem a regressar de muito longe e pela primeira vez a vissem. Naquele preciso momento, lá fora, uma outra viatura aproximava-se do quilómetro 44. Milene não tinha podido continuar. Rente às acácias da rua, um outro carro tinha parado. Ouvia-se a porta da viatura fazer tchap. Era Afonso Leandro, acabado de chegar no avião da manhã. Um avião que voara de Heathrow com 4 horas de atraso. 4 horas no antigo lugar da pontualidade e do respeito pelo tempo dos outros. Ainda ele vinha no corredor e já se ouvia essa explicação. As duas irmãs, pressentindo, tinham-se abraçado. A chegada de alguém que ainda não partilhara o desgosto reiniciava a intensidade dos afetos. Abraçadas, a meio da sala, era como se esperassem que ele as abraçasse também. E os três, em conjunto, se confundissem num só desgosto. Mas no veraneante que surgia, de braços levantados à entrada do living room, como se quisesse suster o arco da porta, à primeira vista, ninguém reconheceria um homem lutado. A sua cabeça luzidia, de moreno que estava, produzia um acentuado contraste com as roupas brancas que envergava. E ao entrar, apenas barafustava contra as horas perdidas. 4 horas. As duas irmãs ainda continuavam abraçadas à espera. Ele, porém, cheio de espanto, foi muito claro: "Pois que merda foi esta que aconteceu?"